acorda pra vida, vaso de honra. Honre quem é de honra, ame os que te zombam. Não seja o que faz sombra, chore com os que choram. E seja diferente, humor no Deus vomita. Então é melhor ser muito quente como um vulcão. Crente como Jó e Abraão, sábio como Salomão. Como se não houvesse não, adquirindo a razão, sabendo usar a emoção. E não dê brecha pra perder o Éden como Adão. Ame como João, morra pelos irmãos. E não permita que as Dalila roubem sua consagração. Mano, você nasceu pra conquistar. E quem puxa o seu bonde é o leão da tribo de Judá. Exerça a fé, fique de pé, foque no céu. Seja fiel como Samuel. E dê risada dos problemas, busque a solução e aprenda a lidar com os dilemas. Porque nem sempre terás aplausos da plateia. Só que nem todos andaram no mar da Galileia. Sacou a ideia? Honre seu velho e sua véia. Cê nasceu pra tá no palco, não pra tá na plateia. Ninguém nasce com talento, filho, isso é mentira. Você que desenvolve os talentos da sua vida. Prossiga como os 300 e Davi. Saiba que nem sempre é bom falar, o importante é ouvir. Apesar de ter que perder pra poder aprender. Não há nada na vida que não se possa vencer. Chore quando doer, chore mais pra valer. Porque cada lágrima vai falar por você. Faça silêncio, saca, como estátua. Porque quantos falador não tão estirado nas macas. É tipo mulher que se acha e é moinhaca. Quer passar segurança falando igual uma matraca. Eu nem dou atenção, eu finjo que sou babaca. Você alimenta e observa, é tipo uma maritaca. Oh, se taca no seu sonho em placa. Seja como fenômeno fazendo gol de placa. Voe como o Ícaro, se ache bonito. E saiba ser feliz entre mansão e cubículo. Seja como José, sofredor e sem rancor. Leia Coríntios 13 e vê se você tem amor. Creia no amanhã, não seja um Peter Pan. E tenha amigos como foi o Jonathan. Não se esconda como Jonas dentro de uma baleia. E não seja o traidor na nossa roda de ceia. Creia como Zaqueu, se apaixone como Romeu. Viva no Brasil, mas cresça como europeu. Defenda o que é seu, grite como o Peu. Cabeludo ou careca, seja um Nazireu. Santo como Jesus, simples como Jesus. Homem como Jesus, é só carregar sua cruz. Analise o que te seduz, não fique fedendo a pus. E lembre-se que as trevas não se misturam com a luz. Só existe a vida em um estreito caminho. Precise de pessoas, mas motive-se sozinho.